Panorama Agrícola para 16 de dezembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 16 de dezembro, noite de lua cheia. No ar está o Panorama Agrícola. Se apertar, ela dá. Na mesa de som, o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você: quem vigia o vento não semeia, e quem olha para as nuvens não colhe. Confira na entrevista de hoje o Santa Catarina Rural na região de São Miguel do Oeste. E no Alimento e Companhia, ajude o seu filho a ter bons hábitos alimentares. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, use camomila para fazer chás, além de digestivo e acalmante. Alivia cólicas em bebês e também o estresse do dia a dia. A camomila também pode ser utilizada como anti-inflamatório. É hora das notícias. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e a Embrapa assinaram um termo de cooperação técnica para desenvolver ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. As prioridades são a pesquisa e o desenvolvimento agropecuário, acesso à inovação e transferência de tecnologia e processos práticos de experimentação e validação de tecnologias que combinem produção, agregação de valor e acesso a mercados com garantia de renda. O governo do estado liberou recursos para pagar indenizações do Fundesa por meio da Secretaria de Agricultura, liberando assim recursos para pagar indenizações do Fundo Estadual de Sanidade Animal. O valor é de R$ 1.250.000 e será destinado para indenizar produtores que tiveram bovinos abatidos sanitariamente por estarem com brucelose ou tuberculose. São 230 produtores rurais indenizados com aproximadamente R$ 5.400 cada um por causa de 1.140 bovinos abatidos e 20 equinos acometidos de anemia infecciosa. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural dessa semana, conversamos com o gerente regional da IPAGRE em São Miguel do Oeste, João Carlos Biazebete, sobre o andamento desse programa de Estado na sua região, Biazebete. Na região de São Miguel do Oeste, o programa SC Rural está então em pleno andamento, com atividades na área de capacitação dos agricultores, na área de capacitação dos técnicos, e também foram elaborados a manifestação de interesse de três grupos de agricultores, duas cooperativas e um grupo, e além de que na UGT foram então mais um grupo. Então esses projetos, então, houve uma manifestação de interesse, foi elaborado o projeto estruturante e agora então está em fase de execução desse projeto e ser colocado em prática. Então o programa SC Rural, ele visa, além de atividades de grupos, também a questão da capacitação, mas principalmente para grupos de agricultores de forma associada, para então buscarem a agregação de valores num passo adiante do que foi o Microbacias 2. Então, dessa forma, o município de Tunapos, a cooperativa daquele município, em São João do Oeste também a cooperativa, em Itapiranga, dois grupos de agricultores estão sendo beneficiados Então, com recursos do programa rural e, claro, a contrapartida dos próprios agricultores participando desses grupos. Em que área, em que cultura serão desenvolvidos esses projetos? Em Tunápolis, o projeto texturante está baseado numa cooperativa de leite e principalmente na aquisição de equipamentos para a transformação desse leite em queijos, viabilizando então economicamente aquele empreendimento. E no município de São João do Oeste são vários empreendimentos, é uma cooperativa com várias unidades descentralizadas, sendo que estará sendo incentivado com recursos a questão do abate de aves, a questão do melado e do açúcar, e também equipamentos para a própria cooperativa, instalações para que ela se viabilize, para que ela abrigue o seu parque de caminhões e sua estrutura. E no município de Itapiranga, então, são dois grupos de agricultores, onde então tem equipamentos para o trabalho em conjunto e cada componente do grupo viabilizou recursos através do SCRUAL para a melhoria da produção de leite, na questão da melhoria da qualidade, com equipamentos, seja ele na área da ordenha, na área de resfriamento de leite, e também equipamentos para fazer então silagem, efeinação e distribuição de esterco. Então são recursos que irão beneficiar esses grupos, esses agricultores, para que então viabilizem o seu empreendimento e dessa forma então agreguem mais valor e melhore assim, a qualidade de vida dessas pessoas. Bem, esses projetos estruturantes, todos eles têm a participação da EPAGRE. Para 2012, também os agricultores, em forma de cooperativa, de associativismo, estão sendo incentivados a procurar a EPAGRE para desenvolver novos projetos, não é isso? Realmente, já para o ano de 2012, já se está trabalhando com alguns grupos que manifestaram interesse e principalmente deixaram para os anos seguintes, já que o programa é serial e tem uma duração de 6 anos. Então significa que nem todos vão aderir já no primeiro ano. Tem grupos se estruturando, discutindo para, de forma realmente planejada, então buscar recursos para viabilizar os seus projetos de vida. Então também a EPAGRE está participando, está sentando com esses grupos e conversando. E é claro que a manifestação de interesse desses três grupos iniciais, no ano de 2011, eles foram porque esses grupos já têm uma caminhada mais intensa. Então, esses próximos grupos ainda necessitam ser trabalhados e serem também definidos seus planos de negócio e dessa forma, então, viabilizam seus empreendimentos. Panorama Agrícola agradece aqui no Boletim do Santa Catarina Rural a participação do gerente regional da EPAGRE em São Miguel do Oeste, João Carlos Biazebet. Obrigado, Biazebet. Também nós queremos agradecer, então, por esse espaço. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia, vamos falar sobre como desenvolver em seu filho bons hábitos alimentares. Você sabe qual é o primeiro passo? Você precisa dar o exemplo. Não adianta oferecer ao filho ou à filha alimentos saudáveis e nutritivos, como verduras e frutas, e você não dar exemplo, não ter por hábito essa alimentação saudável. Dado o exemplo, seguem algumas sugestões, como ter horários fixos para as refeições e os lanches. Leve sempre em conta a rotina da criança, os horários dela. Mas é claro que são os pais que devem determinar isso. Criança nenhuma deve ficar acordada até muito tarde. Durante o dia, além das 3 refeições normais, ofereça lanches nutritivos para a criança. Uma fruta entre o café da manhã e o almoço ou um iogurte. No período da tarde, um copo de leite, uma fatia de bolo caseiro, de cenoura, por exemplo, também leite com frutas, salada de frutas, frutas com mel, quem sabe um pedaço de queijo. A menos que exista alguma restrição alimentar por questões médicas, a criança deve comer, a partir de 1 ano de idade, quase tudo que é servido na mesa para os pais. Não faça nada diferente para a criança. não crie maus hábitos no seu filho. Dê o exemplo, coma frutas e verduras e desenvolva no seu filho o desejo por uma alimentação saudável. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.